Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caro ouvinte, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição de Musicália aqui na Rádio Antena Web. Hoje é quinta-feira, 14 de outubro de 2010. Ora, hoje, nossa emissão, aliás, como já sabem, às quintas-feiras é sempre dedicada a músicas que até podem ser conhecidas, de artistas que até podem ser conhecidos, aliás, terão que ser mesmo, mas as versões, ou então as músicas, essas é que não são, definitivamente. Ora, o que vai acontecer hoje é algo que no fundo respeita as regras do programa, mas que faz algo de diferente. Vamos basear-nos num CD. Um CD que saiu há pouco tempo, Paraphrase, é de Michael Jackson, e este CD vai-nos dar a oportunidade de trazermos aqui algumas versões inéditas, algumas versões que foram inclusive, pelo menos uma delas, se não estou em erro, feita já após a morte de Michael Jackson, ou após, ou muito perto da morte de Michael Jackson, porque nota-se perfeitamente que é uma adaptação profissional, perfeitamente. Mas dizia eu então que vamos basear-nos neste álbum para trazermos hoje o nosso Musicália. Aparentemente ele vai ser mais pequeno, porque as músicas são maiores e, portanto, vamos apenas apresentar 4 músicas. Duas já vêm a seguir e outras duas que vão anteceder, então, aliás, que vão suceder às minhas despedidas. E então vamos começar com uma música que o ouvinte conhece perfeitamente, Stranger in Moscow, mas esta é uma versão que ainda não conhecia ou que muito pouca gente conhece. É que ainda por cima este álbum Paraphrase, que eu saiba, não chegou às lojas portuguesas. Portanto, ou pelo menos se chegou, não teve publicidade nenhuma, portanto, o que seria estranho. Mas eu acho que este álbum, de facto, não chegou às lojas portuguesas, ficou-se apenas pelas lojas americanas. Ou pelo menos pelo continente americano. Paraphrase é o álbum e a música que vamos escutar então chama-se Stranger in Moscow, uma nova versão. E uma nova versão temos também para lhe ofertar, em termos auditivos, claro está. Vamos ouvir uma nova versão de Smooth Criminal, música também gravada por Michael Jackson, se não estou em erro, do famoso álbum Thriller, mas já não tenho bem a certeza. De todas formas, esta é uma versão que até aqui não havia saído para o mercado. E portanto, vamos lá ficar com estas duas músicas e logo depois tenho mais surpresas para si. Fique bem, até já! From grace on a day's You've been hit by, you've been struck by a smooth criminal. We'll be right back. caros ouvintes, como disse, a emissão de hoje do Musicália seria aparentemente mais pequena, mas isto porque as músicas que escutamos são, enfim, são maiores, não é? E portanto são apenas 4 músicas, 2 para abrir, 2 para fechar. Ficamos para fechar com mais 2 músicas deste mesmo CD, Paraphrase, CD que eu escolhi para me basear hoje em novas versões de Michael Jackson. Ora, e vamos ficar então com We Are The World. Esta música não teria nada de novo se pela primeira vez não nos deparássemos com uma We Are The World sem qualquer ruído. É que houve uma altura, e mesmo em coletâneas que entretanto foram saindo, esta música de Michael Jackson aparecia sempre com um ruído extra. Um ruído de um cilindro, peço desculpa, de um disco de vinil. Os cilindros são antigos, mas, aliás, Michael Jackson já gravava discos há muito tempo, mas também não era assim há tanto tempo. O tempo de cilindro já tinha passado há muitos anos. Mas dizia eu então que havia aquele som de vinil de fundo sempre, e pela primeira vez esse som desapareceu por completo. Não há qualquer som de vinil por trás, apenas a música. Ora, então ficamos com We Are The World, música de Michael Jackson, enfim, ele que foi o mentor deste projeto em 1986, e ficamos depois com You Are Not Alone, uma música que é bem conhecida, mas esta versão não. Faz parte do álbum Paraphrase, mais uma vez, e então uma música que vale a pena escutar. Mas diga-se que este é apenas um pequeno universo das imensas versões e músicas que Michael Jackson gravou e que nunca chegaram a ser editadas. Consta que até ao final do ano irá sair um outro álbum com outras músicas inéditas ainda. Estima-se que Michael Jackson tenha feito cerca de 50 gravações que não chegaram a ser lançadas ao público. Músicas que estariam completas ou quase completas. Vamos então finalizar We Are The World e You Are Not Alone para fechar as portas da emissão número 99 do Musicália. Fique bem, tenha uma boa noite. Make a with me. You never said goodbye. Someone tell me why. Did you have to go and leave my world so cold? Every day I sit and ask myself, how did I slip? Reach out for me, girl, in the morning, in the evening.